Thank you. tango roubo, acione identificação. Correção. Mude e transporte para 5432. 5432, eu vou tango. Tango Romeu Tango Golfo com foto radar estabelecido 61 milhas noroeste de Salvador. Da Juste em Salvador, 10018, com controle de desconhece tráfego no setor. Está autorizado o áudio lá do rotatória, reporte para a descida. Cliente, voa direto à rotatória, reporte na descida. O Romeu Tango. Tango, para a idade de vida. Tango, A gente permanece no 018 Salvador, deixa para a tipo de tráfego. É forte na rota Pérez, certo? Certo? 77 quase do tráfego, porta rotatória, ajustado 38, 60 volts. Salvador, bom dia, C3399, portão 10, informação hotel, autorização, aeroporto de Guarulhos, estamos pronto, cópia. Andrés 399, bom dia, autorizado, Guarulhos, decolo 10, aposta até nível 340, decola da 10, primeira curva direita, segue por de saída, salvo 1, Leda, Motiva, aciona 5430, controle no 2098. Obrigado para o centro de 399, aeroporto de Guarulhos, via Rafael 10, Albacé, 340 nível. Decolando a pista 10, temos a nossa primeira curva à direita, perfil Sango 1, Leda Motiva. Aciona 5430 e também na saída 20, decimal 8, CTJ. 3399, correto. Portão 10, reporte para o Puxa Mega Sanamento. E aí, southbound dash. Push it back 10 minutes. Salvador, Papatango, Rio Tango. Papatango, Romeu Tango Golf. Autorizado, final da 17, ajuste na 018. Reporte na curta e forma pista molhada. Certo, reporte na curta e está 2018. Romeu Tango. Salvador, bom dia, voo 961, teve autorização Galeão, 5 dias. Voo 961, bom dia, Galeão, prepare São Voo 1, Leira Doclo, guardando cópia. São Voo 1, na sequência, na minha hora. Tá, Tango Romeu, Tango Golf, confirma o pátio, qual é o seu? Pátio 4, andar da 10. Romeu, Tango Golf, avistado, autorizado, pouso, pistão na 7, vento 140 graus, 07 nós. 7 pouso, capteira 17, Tango. Até o ponto de espera da pista na 0 via parte 1 na Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 018. Ok, autorizado o táxi. Para a ponto de espera, na terceira, eu não quero via parte da Taxi Índia. Pode estar pronto, ele está 22, é o Golf Solar 59, autorizado, CFA 180, reporte livrando na Oscar. Rona 961, no pronto, Potter. Confia, Rona 961, autorizado, Galeão, VPV 44, após a fome rota. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfeito saída São João 1, Leda, Dótilo. Aciona 5436, controle 120, decimal 8. Já no Galeão, via Zulu 44, nível 360, decola 1-0, direita posse. São João 1. Leda, Dóculo, 4-3-6, Chona 208, ao controle 961. Chona 961, seja mais correto, portão 4, reporte para o Chimé, funcionamento. Reportar água, 961. Salvador, bom dia, o Chimé 6075 com a Índia, por gentileza, Congonhas 380. Chimé 6075, bom dia, autorizado, Congonhas, Getúlio 1-0, pode comer rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfeito saída, São João, Leda, Mótima, aciona 5435, controle 120, decimal 8. Põe 360, decolando a 10, com curva à direita, São Bruno, Leda, Monte, Vopresolou 1-0. 5435 e 1208 com controle, 6075, está no 06. Puxando aí 6075, deixa muito correto, reporte quando pronto. Reportará quando pronto. Romeu, Tango Golf, estacionado, eu estou feliz, bom dia. A 3399 é autorizado, alinhar e decolar custa na 0, vento na 30 graus 05 nós. Autorizado o alinhamento ele quase na primeira 1-0-3-3-9. 3399, decolada 06, chame o controle, 120, deixe no 8, no 8. 08, hoje é. Posicionamento. 1961, não autorizado, espero que o funcionamento é após táxi. Após para táxi, 961. Autorizado, Guarulhos, Jesus 1-0, após Taubaté, nível 360, decolada 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída São João, Leda, Motiva, aciona 5441, controle 1-2-0, destino 8. Segundo, atendimento correto, 415, reporte para o pushback, funcionamento. Desculpa, 3, 4, 9, desculpa. 2, 3, 3. 39 horas. 39 graus, prossiga. Desviou direito na rota, na proa 235, aproximadamente 50 metros. 39399, estou autorizado por isso. Desviou 339. Luna 349, autorizado, Rio de Janeiro, via piso 144, após comer rota, nível 380. Decola Luna 0, primeira curva direita, segue pista de saída São João, Leda Dótimo. Aciona 5443, controle Luna 0, sinal 1. Segura 961, 175323, Campinas. 1961, autorizado, táxi ainda até o ponto de espera. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 08. Índia, ponto de espera, reportará para 961. Bom, Luciano, Luna 349, autorizado, Santo Tomás, Pesolo 44, nível 380, decola da 10, curva direita, São Luno, Leda. Aqui para 5443208, Luna 343. Luna 349, pijama 4, apenas confirmando a transmissão, Dótimo, Delta Oscar, Kilo Lima e Unifor. Reposte para o Chibet Flamengo. Dótimo, Luna 349, obrigado. Chama sempre o Recife na frequência 128.35, alterna 125.1, suba e mantenha o nível 320. 4320, chama Recife, obrigado, Roger. 1091. 961, decolar 216, chama o controle, Lima 2029, com o 308, Lima 961. Correção, no ponto de espera, é um teste pronto, mas deixa mais 08. Tá, então, dia 4, 1 da zero lá, foram todos 18 aqui na minha zero. Wolf X-Ray Bravo, bom dia, prossiga. Bom dia, senhora. Wolf X-Ray Bravo, bem-vindo. Para a posição. É ótimo. Seu sinal, Rosa. 600 largado. Positivo, senhora. Gente, confirma se já está combinado com o Infraero, pois tem um Airbus na posição X. Posição 4, aguarde para início, Wolf X-Ray Bravo, autorizado a puxar a aeronave, aguardando para seguir com o rebote. M251 no solo, nessa torre, me escuta? Chinema 075, na escuta? Pois, Chinema 075, tudo estaleado, tem uma vez, ainda temos o segundo, 1 minuto. Chinema 075, não está acima na final, autorizado, ali é uma tema. Chinema 251, na escuta? Autorizado a decolagem, pistão 0, 21 30 graus 03 nós. Autorizado a decolagem, pista 1 a 0, 0, 0, 0.